Sonia 6201, no chame centro Recife na frequência 133.95 alterna 133.25. 3395-3325, Oxané 6201, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, limpo 01, eu tô com RMT, eu curvando à esquerda para a perna do vento. Afirmativo, chame perna do vento 1000 pés. Demorar pelo menos 1000 pés, eu limpo 01. Solo o gol no 273 para o táxi, 3 horas e 27 minutos, alterna Campinas com 156 a bordo. 6259, tá pronto? Opa! Sensualizado, aliás, decolar, 1000 graus, 8 lanche. O ajuste no 012, bom voo. Frente direita, Índia, fonte espera 1895-1012, ou 1973. Fogou 1940 após a passagem do Boeing da companhia retaguarda, autorizado no portão 02 e chama táxi. Voo 1940. Após a passagem do 09 da companhia, 1947, Salvador, boa noite, voo no 273, ponto de espera pronto. Seja, mantém um bom espera. Vai manter o 273. Limpo 01-360 pela direita, aguardando para perna do vento. Limpo 01-360 pela direita, aguardando. Ali mantém o 263. Ali mantém no 273. Copy. 3197, clear to Guarulhos, correction Galeão, flight level 380 via Alpha Zulu 10 to SMAP, after direct to Louvito position, and then direct to Barbacena, after according to flight plan route, departure from runway 10 after departure right turn, dial departure, Leda, after Leda direct to bridge position, Salvador departure frequency 120.80 and the squawk is 5527, 3197. O 01 intercepta a perna do vento e mantém a guarda para girar a base. Interceptando a perna do vento, aguardará para girar a base e eu limpo o 01. Autorizado Dael. Livre Dael na proa 6259. Controle Salvador, o pastor no 4, na proa de Dael. Pastor no 4, ciente, aguarde para a transferência. SMAP, after SMAP direct to Louvito position and then Barbacena after according to flight plan route. correct, come back right for pushback and start gate 10, turn 3197. Decolagem, o 273, 100 graus, 109. Autorizado, decolagem, pistão na 0, bom, 273. Gire base, Olimpo 01, reporte final. 01, girando base, reportará final. Barbacena, após Barbacena, conforme a rota do plano de voo. Decolagem da pista no zero, primeira curva vai à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda. Após Leda, voa direto à posição Bridge. O controle Salvador 120.8. Aciona o transponder 5510. Guará 1-4 confirmando a rota, antes o 1-0, SMAP, após SMAP direto Lúvito e após Lúvito Barbacena, e a subida será Dael, após Dael Leda e após Leda Bridge. Fechamento correto, autorizado acionamento, chama pronto para o táxi no pátio de autoridades, Guará 1-4. Para o táxi, gol 1940, gol 189 a bordo, 4 horas de autonomia, alterando o galeão. Gol 1940, autorizado direita, via Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre. 1118.95, ajustado 10.02, tem um bom voo, gol 1940. Direita, Índia, ponto de espera da 10, torre 1118.95, ajuste 1012, obrigado, trabalho, 1940. Passou no 4, confirme sinal de curso. Leva pouso 2244, passou no 4. Entre, graça. São 3897 no centro, Recife na frequência 1033 decimal 95, alterna 1033 decimal 25. 3395 alterna 3395 boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, gol 1940, aproximando o ponto 0010. Autorizado, né, Matheus 940? Autorizado, ali, mantemos 0010. Toca remete, esquerda, perna do vento, chama para girar a base. Pronto, com remete, esquerda, perna do vento, chamará para girar a base. Lava 40, livre decolagem, vento 1-0-0 graus, 8-9. 01, está pronto para girar a base. Autorizado, chama final. Autorizado, chama na final, Olimpo 01. 5 alterna, 1033, decimal 25. 3325 é secundária, confirme a primária. 1033, decimal 95. 3395, obrigado. Então, Flávio 40, decolo 52, controle 208. 208, gol no 940. Controle, boa noite, gol no 940. Turno 940, boa noite, contato radar. Submantenha 360, saída da Euleda Bridge. Euleda Bridge, nível 360, gol 1940. Autorizado táxi até o ponto de espera do pátio de autoridades. No ponto de espera vai manter a posição e chamar a torre 1918-95, o ajuste no 012, Guará 14, bom voo. Aqui se considera a estranha estátua, né? Estrada de peso 1012, está mais estabilizado aí, Helena. Né? Voo, pronto, 776. 0. Ciente. Toca remédio 54, esquerda, perna no vento, chama para girar a base. Olímpio 01, esquerda, perna no vento, chamará para girar a base, 01. Uno 273, chama centro, Recife na frequência 133, decimal 95, alterna 133, decimal 25. É 13395, alternado 13318, é isso? 133, decimal 25. Tá, 13325, alternado 133, decimal 95. 13395. A 3197, clear, push back and start, come back, ready for taxi. Da presente aí é para ingresso na pista. Quem está autorizado ingresso na pista é pode alinhar. Olimpo 01 pela direita, curva para espera, setor norte aguardando para a perna do vento. 01, curva à direita aguardando para a perna do vento. Essa direita, linha, reporte cabeceira 1-0 alinhado e pronto, Guará 1-4. Saturno, 4, controle. No centro Recife, na frequência 1260, alternativa 288. Controle o gol 1940. Gol 940, prossiga. Controle da presente voo de brilho. Gol 940, guarde a coordenação com o centro Recife. Obrigado. Decolagem Guará 1-4, vento 1-0-0 graus, 1-0 mais. Fui 0-1, não interceptando a tarde do vento. Ok, giro imediato para final. Afirmativo. Utilizado para final da 1-0, reposte não checado, para toque remetido. Tô tirando a curva base para final, Olimpo 0-1. O 1776 estabilizado? Tá praticamente estabilizado, só aguardando o glide, mas tá avistando a pista. Gente, bom, pra essa aproximação final, chame torre 1-8-95. Ok, completo com a 2895, obrigado, vou 1776. Cheque o trem, autorizado toque remetida, vento 1-0-0 graus, 1-0 mais. 0-1, no trem baixo travado, vento toque remetido. 3395. Controle Salvador, boa noite, Guará 1-4 decolado, Adael. Guará 1-4, contato radar, supa 380. Serve Dael Leda Brides. Dael Leda Bidev, Guará 1-4. Dael Leda Brides. Brides, sim. Star 3197, ready for taxi. We have a 102 on board, 3 hours 40 minutes, alternate campina. 01 no esquerda, perna do vento, chamar para girar base. Esquerda, perna do vento, chamar para girar base, Olimpo 01. 12, have a nice trip, sir. Ok, taxi via May April. India, holding point, the call tower, 118.495, good day, sir. Guará 1-4, veio direto Leda. Leda, Guará 1-4. Olimpo 01 tá na perna 200, quanto pra gerar base? Gente, Olimpo 01 na guarda pra gerar base. Guardando 01. Zero 01 tá autorizado, gerar base é pra final. O 01 não gerando base para final. Floripo 01 no checkplane, ele toca remetido, 100 graus, 109. 01, trem baixo travado, o livro toca remetido. Portão 03. Alfa Juliette, portão 03, voo 976. Good evening, Tana 31 and 7, hold your point, Berlin 10, head for takeoff. Roger, maintain position. Okay, hold short on 1910, 318-7. Voo no 884, boa noite, chegada a Mari, desça para o 050. A 317. Chame o Centro Recife na frequência 1-3395, alternativa 3325. 1-3395, a secundária? Secundária, 1-36, decimal 25. 3325? Afirmativo, 1-3-3, decimal 2-5, secundário. Muito obrigado, boa noite. Olimpo 01, toca remete, 06, esquerda, perna do vento, chama para girar base. Esquerda, perna do vento, chama para girar base, Olimpo 01. É, Torre Salvador, Olimpo 01, no próximo pouso, informa que é pouso final. Ok, sim, chama então, pronto para girar base, para pouso final. Para girar base, Olimpo 01. Line 7, clear for takeoff, wind is 100 degrees, 100 knots. Clear for takeoff, runway 10, down 3197. 01 está pronto para girar base. Autorizado, chama final. Autorizado, chamará final, Olimpo 01. Tipo 01, check train, de pouso, pistão 0, vento 1-0-0 graus, 8 mais. Tipo 01, no trem baixo travado, livre pouso. Salvador de Parque, good evening, turn 3197. Turn 3197, radar, contact the climb, to flight 380, dial departure. Roger, climb direct to flight level 380, dial departure, turn 3197. Control, turn 3197, can you re-fly direct to leader? Turn 3197, clean the fire, head the leader position. Roger, direct to leader position, thank you. Tornado, onde será? B-6728, na chega da Mari, desça para o 060. Seu solo aos 10, tá autorizado direita, novamente direita, chama para cruzar a pista 1. Obrigado, vai chamar para cruzar.